O comentário político diário aqui na CBN de Hélio Eduardo Lucas, a movimentação na administração municipal e a possibilidade de termos mudanças no quadro da atual administração aqui em Foz do Iguaçu. Lucas, bom dia. Qual é a possibilidade de acontecer alguma mudança na administração Reni Pereira? Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Marcão. Bom dia, Wesley, o nosso sonoplasta aqui. Ô, Marcão, o que se passa é o seguinte, ontem eu conversei com o Reni, estou sempre encontrando com o Reni, ele esteve aqui na rádio, batemos um papinho rápido ali na entrada da rádio, e eu perguntei ele, o Reni é fechado, ele não é ficar abrindo as coisas não, ele não fala nada para mim. Eu falei para ele que até que acabar esse governo, eu quero que ele me dê uma notícia, vai me dar um furo aqui no microfone da CBN. Ele falou, então tá, Lucas, então tá. Bom, na segunda-feira, correu um boato forte na cidade que o Ayrton José, da Rádio Cultura, iria assumir a comunicação social da prefeitura. O Ayrton José é um bom comunicador, é radialista, uma pessoa esclarecida, PMDB roxo, foi secretário de turismo do SAMIS, quem não se lembra, mas enfim, muito ligado ao Dobrandino, mas é uma pessoa competente. E o Reni parece que tem uma certa atração irresistível pelo Ayrton José, notório porque ele é eficiente. E ocorreu esse boato que o Ayrton iria assumir a comunicação que está vaga desde o ano passado, né? Que saiu o Queiroga, ficou lá 3 ou 4 meses e saiu e ficou vaga. E agora, na segunda-feira, coincidentemente, eu vinha transitando com o meu carro aqui no centro de Foz, quando eu olho na minha frente, quem? Bingo! Ayrton José em pessoa, com aquela reluzente careca, simpaticíssimo. Deu um sinal de luz, ele encostou, eu disse e bati um papinho rápido com ele. Perguntei, então Ayrton, vai assumir a comunicação? Não, o que, que é isso, Luca? Não tá nos meus planos. Não, eu falei, mas certeza, não. A clássica saída francesa. É, não tá nos meus planos, não fui convidado, nunca pensei nisso. Tá bom. Quando é hoje, eu aqui dando uma vista de olhos aqui na minha querida Azedinha, né? Eu encontrei na coluna da... essa coluna aqui, bombástica, da Letícia Abate Fiala. A filha do Aníbal, saudoso Aníbal. A Letícia tem uma coluna aqui, chama-se Lendo a Lê. Olha que nome bonito, Lendo a Lê. E a Letícia mandou ver aqui na coluna dela que o Ayrton está assumindo, sim, a comunicação social. E ainda faz um pleito, diz que o lugar do Ayrton não seria na comunicação social, mas sim na Secretaria de Governo. Não esqueçamos que na Secretaria do Governo, quem está lá impávido e colossal é o nosso querido Sereia Despelada. Para quem não sabe, o Sereia Despelada é o Carlos Juliano Budel, né? Que é do Tucano, PSDB, foi do PTB, depois virou Tucano. E foi do PMDB também, o Budel foi lançado na política pelo Dobrandino. O Dobrandino lá atrás, nos anos 80, o Dobrandino já falou várias vezes. O Budel, nas campanhas, apareceu uma vez lá no comitê, e ninguém conhecia ele, muito simpático e tal, e ficou meio motorista. Aí disse que o Dobrandino pegou o Budel para motorista aí na cidade, andavam juntos, e o Budel cresceu politicamente, acabou sendo, né, saiu várias vezes candidato a prefeito, vice-prefeito, deputado, vereador, e ficou 3 mandatos lá na Câmara, se não me engano, 3 mandatos na Câmara, foi presidente da Câmara por 6 anos ininterruptos, né? 3 mandatos, enfim, e hoje é o homem do governo do Reni, assessor especial. E então, segundo a lei aqui, está sugerindo o Ayrton José no lugar do Budel. Mas enfim, é isso que será. Eu acho também que o Reni, já que estamos tratando aqui de bola de cristal, fazer adivinhação, é possível que o Reni mexa também na Secretaria de Obras, quiçá Secretaria da Saúde, mas, como eu repito, o Reni não é de falar as coisas. Depois que acontece é que nós da imprensa tomamos conhecimento. Então, existe uma grande expectativa de uma mexida, assim, aí no primeiro escalão, viu, Marcão? O que que influencia as decisões de Reni Pereira hoje? Ué, é a produtividade. Ele deve estar de olho, porque ele ficou, segundo ele ficou 1 ano arrumando a casa, né? Porque o prefeito anterior entregou a casa para ele em Pandareco. Isso é fato notório, todo mundo sabe disso. Tanto é que ele teve que decretar moratória por 60 dias, prorrogou por mais 30, 90 dias, porque o din-din desapareceu dos cofres da prefeitura. Não tinha dinheiro, a prefeitura estava literalmente quebrada, e ele ficou 1 ano aí tentando arrumar a casa. Agora, depois de 1 ano, é hora de começar efetivamente a governar, a realizar aquilo para que ele foi eleito. Ou seja, trabalhar para o crescimento, o bem-estar da população de Foz. Eu acredito que ele vai mexer, sim, no secretariado. Tem um problema lá também, também que está engastalhado, né? Aquele pentelho engastalhado lá, é o caso da Fundação Cultural. Lá nós temos o caso de o presidente da Fundação Cultural, o senhor Alexandre Freire, ele está sob suspeição. A suspeita é de que ele superfaturou o cachê do Tom Zé no Salão do Livro. Quem pediu ao Ministério Público que investigue foi o Observatório Social de Foz de Iguaçu. Festival do Humor... O Salão do Livro. Não, tá. Festival do Humor já pegou meu Salão querido Gordoidão. Livro. Pegou meu querido Gordoidão e deu 4 anos na testa dele. Será que a gente não pode trazer um evento cultural aqui para a cidade que vai acabar sempre dando problema? É um estigma que a gente vai carregar para o resto... Isso é uma vergonha para a cidade, né? Porque o gestor público não precisa fazer isso que ele tem. Esse pessoal da prefeitura tem salários atraentes e tudo. Então, eu não estou dizendo que ele fez, é o que ele não fez. O que eu estou dizendo aqui, ao vivo e de bom som, é que o presidente da Fundação Cultural do Partido PMN está sob suspeita de ter superfaturado o cachê do Tom Zé quando ele veio aqui no Salão do Livro, no nono Salão do Livro. Isso, a investigação está a cargo do promotor Marcos Cristiano Andrade, que já oficiou pro Tom Zé, para saber se o Tom Zé recebeu mesmo 28 mil ou recebeu 80 mil, porque existe uma suspeita que ele recebeu 28 mil e foi faturado 80. Agora, o Tom Zé vai ter que dizer. Se o Tom Zé dizer, não, eu recebi, foi 80 mesmo, inocenta o presidente da Fundação Cultural. Só que aí o promotor vai perguntar para ele, ótimo, o senhor recebeu 80, então me mostra aqui o imposto que o senhor pagou de 80. Aí já vem outra história. É isso aí, meu caro. Vamos revirar arquivos antigos na Delegacia de Homicídios? Sim, uma boa notícia. Segundo o delegado eficiente, o delegado Marcos Araguari, ele conseguiu dar uma reduzida drástica nos números de homicídio, né, Marcão? Você que faz a área policial sabe disso. Verdade. Crimes de autoria contra a vida caiu bastante e ele tem excelentes números e resultados. O índice da Delegacia de Homicídios hoje, só para deixar bem claro, é o mais alto em elucidações de crimes do da Brasil. História. Isso. E então o Marcos Araguari e sua equipe, ele não trabalha sozinho, ele tem toda uma equipe dedicada, ele está sob os aplausos, ele está na ribalta. E em função disso que ele criou lá um núcleo, né, um núcleo dentro da delegacia que vai investigar aqueles crimes antigos que passaram, ficaram esquecidos, né, Marcão? E o crime contra a vida é um dos crimes piores que tem, porque ceifa a vida da pessoa. É um crime terrível, o crime de homicídio. Eu vou citar aqui para ajudar lá o núcleo, o delegado e seus investigadores dos crimes antigos que ficaram esquecidos. Por exemplo, um crime atroz que teve aqui, a vítima era um amigo meu, um sujeito empreendedor, inteligente, culto, trabalhador, era o Júnior da Rodoviária. Quem não conhecia o Nelson Cunha Júnior, né? O chamado Júnior da Rodoviária. Ele era o dono da TERF ali, a rodoviária, e ele, um belo dia, um camarada começou a entrar lá na rodoviária para pegar, o chamado Piranha, né? Para pegar hóspedes, pegar clientes, e não tinha, tem um regulamento, e ele falou para o cidadão, não venha, não pode. E o cidadão começou aí, até que um dia foi, encheu e quis enfrentá-lo. O Júnior era muito bem preparado fisicamente, teve que retirá-lo à força lá de dentro. O cara, sorrateiramente, no dia das mães, esperou o Júnior sair da casa da mãe e matou-o com tiros. E o cara que fez isso é conhecido, ele se chama Gaspar dos Reis, está com prisão preventiva decretada há muitos anos, isso tem mais de 10 anos que ocorreu, lá nos anos 90. E o Gaspar do Rei nunca mais foi visto. Suspeitas que ele tenha fugido para o Paraguai, depois de outra feita soube que ele estava homiciado na Bolívia. Enfim, esse Gaspar dos Reis é um indivíduo que deveria ser preso e levado ao banco dos réus do Tribunal do Júri. Temos o caso do nosso colega Carvalho Júnior também, né? Que também foi abatido covardemente. E tem tudo para ficar no esquecimento também, porque prenderam um moleque aí, o moleque ficou preso uns tempos, depois mandaram soltar. Então são dois casos aí que eu citei, que poderia, nós gostaríamos muito de ver elucidados. É isso aí, Marcão. Encontramos-nos amanhã para trazer mais informações para você. Até amanhã, Eduardo. Sim, só terminei e quero dizer o seguinte, ontem eu dei uma informação infundada aqui, eu me equivoquei, porque língua também é ser humano, língua de trapo é ser humano. Eu disse que o Brasil era a 8ª economia do mundo, errei feio, o Brasil é a 6ª economia do planeta. O nosso PIB está na ordem de 2 bilhões trilhões e meio de dólares, o que equivale a mais de 5 trilhões de reais. Portanto, não é a oitava, é a sexta economia. Um promotor de justiça atento ao que eu digo mandou um e-mail para mim. Sorry, eu também me engano. Obrigado, amanhã eu voltarei.